643, desça para 3.000, prazo ajuste 1018. 1018, 643. Tener 6258, reautorizado 4.000 pés, ajuste 1018, confirme o sindicato. Picada 240, nós, só devido à aeronave à frente, e está descendo para 4.000. Afirmativo, redução agora 220 nós, o Ocean Air 6258 vai seguir como número 3 na aproximação. 220 nós, reduzindo 6258. No 643, desça para 2.000 pés, ajustado 1.018, leve o sinal e LSC e reporta estabilizado. Passaremos estabilizado, descendo para 2.018. No 643. Xaner 6258, reautorizado 3.000 pés. 3.000 pés, 6258. Localizador 805. 805, complete final, semitorre 118.95, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Autorizado para 300, bom, 704. No 714, o senhor é o número 4 na aproximação, desça agora para 4.000 pés, ajuste 1.018. 4.000. Afirmativo, 4.000 pés, ajustado 1.018, o senhor está livre da restrição de altitude em Itália. Aguarde autorização para final ILS-6. Tá bom, 1.018, 4.000. Ner 6258 para o localizador, curve à esquerda para o 035, reporta estabilizado. Esquerda 035, reportará estabilizado, 6258. No 714, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite será o localizador. Presente para o limite será o localizador. No 714. Oceaner 6258, desce para 2.000 pés, ajustado 1.018, completa a redução 1.709. Vende iniciando a redução, não? Reduzindo, desce para 2.000 pés, 6258. Já 3 milhas do externo, gol 643. 643 tem condições de manter a presente velocidade até o marcador externo? Reduzir um pouquinho, Silvio. Seguinte, completa final torre 11895. 11895, certo. Retino 4, reautorizado 3.000 pés, ajuste 1.018, completando redução para 1.909. 3.000 pés, 1.909, completando redução. Está livre, 3, boa noite, número 2 para pouso, pista molhada, informarei pista livre. Que ótimo. É 258, complete redução para aproximação, já estabilizado. No momento, senhora. Completa a redução para aproximação, chame torre 11895. 895, bom dia, obrigado. Retino 4, intercepta o localizador nessa proa, descendo para 2.000 pés, ajustado 1.018. 643, ciente. Formarei pista. Já, tráfego obstáculo. 05 solo aos 41, direita, taxi Alfa Juliette, portão 08. Direita Alfa Juliette, portão 08, gol 1805. 18, reporte estabilizado. Portarei interceptado, conversa para 2 mil pés. Guarda a noite, cara, um pouquinho padre. Está na proa de etapa. 50 na proa de etapa. 143, vento 180 graus, 04 nós, pista molhada, autorizado pouso. 143, baixado, checado. Estão confirmando, está pronto o acionamento, tá aqui. Gente, a porta pronta, tá aqui, tudo esquentando. O ILS ficou possível reforço, mas eu posso informar a percepção do ILS. Gente, então eu vou pedir o senhor manter a minha escuta mais um minuto para passar o senhor para a torre na posição duna. Mate. Está estabilizado no ILS da 190, 1714. 1714, torre 118.95. 118, confirme o decimal. 25, 95. 9, 118, 95, muito obrigado. Não, nada. Mas full não dá, viu? Gente, o pessoal fala que pede para reportar full ILS, o senhor já me deu a dica. Então, obrigado. 643, portão 03, sim. O Torre Salvador Acel 1714 está estabilizado no ILS, está 190. 754, número 2, formário pista livre, pista se encontra molhada. Obrigado, né? Oito, vento 170 graus, 049, autorizado pouso, pistão zero. Sete, livre pouso, 6250. Whisky Yankee Tango, pronto, conta. Muito boa noite, meu nome é 06, está seguinte na informação, Charlie. Meu nome é 06 da Gol, boa noite, assinei a identificação, deixa o 060, a chegada Mari. 050 Mari, o 606 identificou. Assinei 6212, desce para 2000 pés, 2018, livre sinal e LSXI, reporte estabilizado. Xené 6258, Solos 45, taxi direita, Alfa, Juliette, portão 1-1. Direita, Alfa, portão 1-1, mantém sua escuta, senhor? Afirma. Ok, obrigado. Gol no 643, sete passagem, a vinha calibrando pista na Eco. Sete no 4, vento 170 graus, 049, autorizado pouso, pista no 0. Obrigado. Yankee Tango, na escuta 2. Compensação, outra quatro. Solo 6258, está autorizado até o 1-1, confirma? Firma. Juliette, botou 1-1, 6258. Ok, obrigado, senhor. Boa noite. 1714, solo aos 48, direita, taxi Alfa, Juliette, portão 02. Copa Tango Whisky, quem é que tá vindo aqui da torre? Tango Teixeira de Freitas, nível 180, Pane Yankee, autorizado. Decola pista no 7, com a direita, saída Coral, prossegue Golf 677, Caravan, ponto cancelamento. Controle no 20.8, aciona 5544. Correto, é porta pronto, tá? Então, confirma a PUB autonomia? Salvador, boa noite. É o Azul 4062, com a chave. 4062, boa noite. Sendo identificação, pessoal 060, chegada a Mari. 060 na Mário, azul 4062. Tener 6212, complete final, se foi agora a torre Salvador 118951, 18 95. Boa. Tener 6212, salve, Javier. 212, boa noite, reporta trem checado, visual com campo, pista molhada. Reportará trem checado. Foram 606, livre de restrição à frente, dessa para 2.000 pés, ajuste 1018, segundo sinal IRSC, reporte estabilizado. Reversão 2018, informar a estabilidade aqui no 0606. Autorizado, táxi, a ponta de perdão, moto 7, o Whisky, então. autorizado em graça para a Lady Pronto, isso que então visto no teste. Foco pista, né, e vento recado embaixo, 6212. Chinamia 212, vento 190 graus, 059, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero. Chinamia 212, solo 56, taxia Alfa, Juliette, pontão 07. Alfa, Juliette, 07, 547, 629. 18. Bonitinho, autorizado a colapso 37, vento 190 graus, 059. Yankee tá colado aos 58, controle da 0-8. 1208, certo, boa. Livre de restrições à frente. Desça para 2.000 pés, 1.018, livre final e LF3, reporte estabilizado. 2.018, livre aproximação e LF, o 4062. Patango, isso tem que tango, controle. Controle, Salvador, para Patango, isso tem que tango. Isso tem que tango, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180. Presente, voe direto coral. Confirme transporte de inferno? Afirmo, transporte de inferno, está acendendo para 180, para coral e contando. LS, o Gol 1606. 06, completa sinal Torre 1895. 1895, obrigado. Não nada. 606. 606. É porta visual, trem baixo e checado. Forma pista molhada, a última aeronave estou a 400 pés, acamado na final do 1-0. Gente, igual 606.